localizador 537, complete LS, reduza para aproximação, aguarde transferência para a torre. On the road at 09, leave to the right and maintain my frequency via taxiway Alpha and we'll enter taxiway Kilo. Okay, report to enter taxiway Kilo to taxi via Epon 3. Okay, to via right, maintain your frequency, then Alpha and Kilo, report to Alpha 09. 5716, continue aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, 5716. Gol 1805, desça via para 2000 pés, 1014, livre LS, X-ray, form estabilizado. Ok, desce via para 2000 pés, 1014, autorizado X-ray, o 1805. Salvador, boa noite. 5716, livre pouso 120 graus, 8 nós. Livre pouso 5716. Quem que chamou 537, confirme. Afirmativo, em aproximação para 10. Ok, tá, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Quem checa o equipamento está muito baixo. Livrou 3796. 5716, siga Portugal e chame para entrada na parte 3 via Taxi Kilo. Sim, seguindo Portugal, chama para o ingresso na Kilo, ali, 5716. 537, livre pouso, 120 graus, 8 nós. Livre pouso, web. Can you clear to enter to your left taxiway Kilo, then taxi via apron 3, report to enter on apron 1. Clear left via Kilo, taxi via apron 3, and report before entering apron 1 airport channel 019. antes da taxiway Kilo 5796. Ele está livre ingresso à esquerda, vai estacionar no pátio 3, ok? Pela minha posição aqui é a 4. Ciente, pátio 3, posição 4, 5796. Oito, seu solo aos 1-4, vai manter a minha escuta. Se táxi Avia Alfa aqui pro pátio 3, atentando a sinalização pela minha posição aqui, seria a posição 5. Alfa aqui no pátio 3, obrigado, boa noite, bom dia. Tchau, Airport, 0-9, you are clear to enter April 1 to your left and taxi until gate number 11. Taxi by open 1 left to gate 21 Airport Charles 09. Cidade LS, avistando, 1805. Ouvi, 1-8, meia dúzia. 1-8, meia, obrigado, boa noite, 1-8. Composto. Obrigado. Salvador, boa noite, eu vou 1-8-0-6. Está 3 milhas sul certo. 805, é isso? Cheque trem e livre pulso, Ventura 20 graus, 1-0 mais. Ativa 1805, livre pulso, funcionando com o trem embaixo, gol 1805. Ativa livre pulso. Para ingresso naquilo 5837. Autorizado, esquerda tentando sinalização no pátio 3. Lá na sua escuta, uma ótima noite, um ótimo serviço. Agora embaixo travado, gol 1805. Livre pouso, 120 graus, meia dúzia mais. Livre pouso, gol 1805. Desce para 2000, 606. Vou no 606, autorizado a final do procedimento LS XUI, pistão no zero. Desça para 2000 pés, altímetro 1014, reporte estabilizado. 2014, vai reportar o 606. 1805, solo 20, direita, táxi via Alfa, mantenha minha escuta. Vai entrar Alfa e Kilo para o pátio 3 e chame para ingresso no pátio 1. Mantendo a sua escuta, Alfa e Kilo para o pátio 3, 1805. Zero, controle Salvador, acena identificação, desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro 10 no 4. Pare para o 050, número de 14, 1020. Pátio 3, 1805. Fiquei táxi agora direto em frente até o portão 1, na minha escuta. Fiquei direto em frente na sua escuta ainda no 01, no 805. Estabilizou, 606. Torre 118, décima meia dúzia. Boa. Autorizada, final do procedimento LSXY0, desça para 2.000 pés, altímetro no 014, reporte estabilizado. 2014-020. 1606. Salvador, boa noite, Corona 643, informação Alfa. Corona 643, controle Salvador, acionando a identificação, desça para 4 mil pés na chegada Bonf, ajuste altímetro no 014. Identificou 4 mil pés na chegada Bonf, Corona 014, Corona 643. Salões 29, táxi na minha escuta, via Alfa e depois o táxi Kilo, vai táxi via Pátio 3, ok? Chame para entrada no Pátio 1. Ativa Alfa, Kilo, Pátio 3, vai chamar para o ONU, 6006. Salvador, muito boa noite, o Trip 5344. Tem informação Alfa livrando 190.50. Trip 5344, controle Salvador, assina a identificação. Desça ao nível 050 na chegada Mare, ajuste o altímetro no 013. 050 no 013, 5344, autoriza de Jatuduna. Negativo, número 3 na aproximação. Gente, faço a leitura do Santa Recife, estou mantendo 300 nós, é 762. Até mais próximo. Vou manter, 5344. Agora torre 118, décimo, meia dúzia. Décimo. O 606 está autorizado saída do Pátio 3 e ingressar na posição 5, logo à sua frente à esquerda. Pátio 3, 5, obrigado. Torre Salvador, boa noite. 1020, na final, baixar travado. 020, ciente, reporte avistando final do zero. Vamos lá. Trip 5344, agora assina e sem redução 220 mais. Ciente, 220 nós agora, Trip 5344. Salvador, muito boa noite, o 3226, informação Alfa. T3226, controle Salvador, assina a identificação. Desça ao nível 060 na chegada Mare, altímetro no 013. 060 na Mare, no 013, T3226. Sou o 1020. Filipe Pouso, vento 100 graus, 89, 020. Felipe Pouso na 10, gol 1020. Gol 1643, autorizada final do procedimento LSXUI. Desça para 2000 pés, altímetro no 013, reporte estabilizado. 2000 autorizado, LSXUI, reportar estabilizado, gol 1643. 5344, desça para 3 mil pés, altímetro 1093. 1093, 5344. Realizado 4 mil pés, altímetro 1093. 4.093, 3.2.6. Chame na saída do pátio 3 para a entrada do pátio 1. Máquina informará a entrada do pátio 3, 1.0.2. Voo no 7.4, controle Salvador, acena a identificação. Desça para 5 mil pés na chegada à mar. Altímetro 1013. Chegada à mar, pela identificação, descendo para 5.000 pés, informação alta. Ele está livre, chame táxi. Confirmando 020, chame para a entrada no pátio 3. Aqui tem uma aeronave cargueiro que está puxando agora no pushback. Chame para a entrada. Vai chamar na sua frequência, 1020.